Tristeza não tem. Tristeza não tem fim. Felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha momento de sonho pra fazer a fantasia de meio de pirata ou jardineira, e tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim. Felicidade sim. Tristeza não tem fim. Felicidade sim. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como essa noite passando, passando em busca da madrugada. Fala embaixo, por favor, pra que ela acorde alegre como o dia, oferecendo beijos de amor. Tristeza não tem fim. Tristeza não tem fim. Tristeza.